gosto de tudo um pouco. Pinga por água de coco, bate coxa de fronteira. Festa de magro e zoeira, deixa o titio muito louco. Festa de magro e zoeira, deixa o titio muito louco. O titio é louco, esse tio é louco. Sou muchacho louco, louco, louco, louco, louco. Sou muchacho louco, esse tio é louco. O titio é louco, louco, louco, louco, louco. Segura, galera! Quando o guri no rincão já dava demonstração ser um outro João Três Voltas, gastando a sola da bota num embalo de galpão. Esse tio é louco, sou muchacho louco. Esse tio é louco, louco, louco, louco, louco. O titio é louco, o titio é louco. Esse tio é louco, louco, louco, louco, louco. Vai que o move, vai que o Wayne move. Mais um que se remanga quando escuto uma charanga, um dancio num bailão. De love com uma tchanga, danço rock e vaneirão. De love com uma tchanga, danço rock e vaneirão. Esse tio é louco, o titio é louco. O titio é louco, louco, louco, louco, louco. Esse tio é louco, sou muito teatro louco. Gosto de erva pura, original sem mistura, um chimarrão bem cevado. Mais de uma tchanga no lado, aí ninguém me segura. Mais de uma tchanga no lado, aí ninguém me segura. Esse tio é louco, o titio é louco. Sou meu tchatcho louco, louco, louco, louco, louco. Esse tio é louco, sou meu tchatcho louco. Sucesso me persegue, sou primo do Marco Jegue, já toquei nos ralos todos. Sou uma salada de som, shots, vaneiras e regs. Sou uma salada de som, shots, vaneiras e regs. Esse tio é louco, o titio é louco. O titio é louco, louco, louco, louco, louco. Foi o tchatcho louco, esse tio é louco. Esse tio é louco, louco, louco, louco, louco. Gostar de festa, meu vício, forró, fandango, comício, quando ando mal dos troncos. Até me faço de louco para agitar no hospício. Até me faço de louco para agitar no hospício. O titio é louco, esse tio é louco. Esse tio é louco, louco, louco, louco, louco. O titio é louco, louco, louco, louco, louco. Sou meu tchatcho louco, louco, louco, louco, louco. Esse tio é louco, o titio é louco. O titio é louco, louco, louco, louco, louco. O titio é louco, esse tio é louco. Sou meu tchatcho louco, muito louco.